Filho, a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade no começo é amarga, filho. Isso tá no. É como se filho diz aqui. A Bhagavad Gita. Pronto. É. A verdadeira felicidade é amarga, filho. Amarga como fel. Mas se torna doce, filho. Se os filhos compreenderem isso, os filhos terão tudo. Os filhos terão o caminho para caminhar. O senhor trabalha na cura das pessoas? Sim. Como? Nós trabalhamos na cura. Aqui, filho. Aqui agora com você. Esse é o trabalho de cura. Graças a Deus. Levando essa mensagem para o filho, esse trabalho que o filho faz. Essa é a cura. A cura maior vem de dentro. A cura maior vem de dentro. Ninguém pode caminhar pelos filhos. Ninguém pode caminhar pelos filhos. Os filhos só caminham se quiserem. E é isso, filho. Eu espero que esse trabalho, e assim será com certeza, possa ser a cura para muitos filhos. E será. E é. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, é uma satisfação, viu? Qual que é o nome do senhor? Pena Branca. Sabe o caboclo Pena Branca? Graças a Deus. O seu caboclo, o caboclo normalmente não tem costume de se sentar, né? Não sei se o senhor gostaria de se sentar hoje, excepcionalmente. Se o senhor quiser ficar de pé também, eu arrumo tudo aqui. Com licença, sim. Tá certo, graças então. a Deus. Por gentileza. Com licença. Salve o caboclo Pena Branca. Então o senhor pede licença para sentar? Que satisfação, seu Pena Branca. Como é que foi isso, seu Pena Branca? A gente estava aqui conversando. Aí eu disse assim, vamos ver se a gente tem uma oportunidade de falar também com o senhor Pena Branca. E graças a Deus o senhor aí. Tô aqui. Seu Pena Branca, como que é ser um trabalhador da luz na linha de caboclo dentro da Umbanda? A Umbanda, ela, essa religião que nos traz a luz, claro, a luz para algo além de nós. A atuação dos caboclos na linha da Umbanda, ela teve, assim como a linha dos Preto Velho, dos Herês, caboclos, por fim, desde a essência, da Umbanda aqui nessas terras. Os caboclos traz a energia das matas, das florestas, traz a cura. Esse é o trabalho dos caboclos na linha da Umbanda. É fazer a mistura das ervas para curar os filhos. Além de caboclo ser guerreiro, tá pelos filhos. Guardando seus caminhos também. Claro. O que que é a Umbanda? A Umbanda... A Umbanda... Deus está aqui. Essa é a Umbanda. Essa é a expressão de Deus, do todo. Né? A Umbanda é muito maior do que a simples expressão de religião. A Umbanda é religiosidade. A Umbanda está em tudo. A Umbanda está em todos. Claro que sim. Quando o senhor diz a expressão de religiosidade, o que se deve compreender com isso? Deus não se diz. Deus é. Né? E é em tudo. Está em tudo. Então, a Umbanda é o sentir Deus. É realizar Deus. É Deus aqui. Esse é a Umbanda. Que está muito além das práticas ritualísticas. Né? Está muito além do acender vela. Está muito além de todas as crendices que há. Entende? Sim. É isso que é Umbanda. É bonito, né? É muito bonito. O senhor, pelo visto, é um espírito muito alegre. Sempre. Meu menino também. A que o senhor atribui essa sua alegria? A vida. A vida. O motivo da vida é a alegria. Entende? Os filhos aqui na Terra talvez não compreendem isso, não compreendam. Né? Nesse seu caminhar de dores, há muitos questionamentos sobre a vida e todos os porquês. Mas o único sentido da vida é a vida por si só. A vida é a alegria. A vida é a alegria. A vida é a alegria. A vida é a alegria. Ei, seu cabo. A vida é a alegria, filho. É porque muitos ainda não têm essa compreensão. Muitos ainda não têm essa compreensão. Só. Pois não. Fazer. Só há dor para que haja alegria. Uhum. Só há dor para que haja alegria. Certo. O que a gente pode saber a respeito da sua última encarnação? E qual foi a sua maior lição nela? Nela? Minha última encarnação. É. Eu não gostaria de comentar sobre a tua encarnação. Não? Não. Pronto. Então o senhor pode dizer só que lição o senhor levou dessa vida? Sim. Eu aprendi que a vida está muito além do que eu acreditava que estivesse, né? Essa última encarnação me trouxe muito, muito, muito, muito. Foi onde eu sabe o caboclo Pena Branca. O que tem o Pai Benedito? Pai Benedito? Tá aqui, filho. Pai Benedito tá aqui falando com você. Ah, então o senhor chegou e incorporou? Eu cheguei, incorporei. Como é que se deu isso? Explica pra gente. Caboclo deu a passada? Caboclo deu a vez. Caboclo deu a vez. Eu tô aqui com vocês. Graças a Deus. Que coisa boa. Salve sua força, filho. Salve. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com o senhor, viu? Então, como é que foi isso? O senhor já estava programado de vir? Tá. Ou o caboclo ficou emocionado de falar da vida passada? Ficou muito, muito emocionado. Nem tanto. Mas tanto. Mas eu tô aqui pelo menino e por vocês. Graças a Deus, fico muito feliz e muito agradecido, viu? Então, essa entrada do seu Pena Branca e o senhor chegando agora estava programado. Tá. Então, não saiu assim, por qualquer razão. Não. Já estava... Tava assim. Ah, pronto. E como é que vai ser? Agora o senhor continua por um pouco ou até... Continuo mais um pouco. Mais um pouco. Se o senhor permitir. Claro, nossa, é uma honra. E aí depois, o senhor fica quanto tempo mais ou menos aqui agora? Conosco. Quanto tempo eu fico? Durante esse diálogo agora. Eu fico alguns minutos. Pronto, daí depois o seu Pena Branca volta, é isso? Volta. Tá certo. Pronto. Então assim, o senhor, como que o senhor vê ou definiria o espírito do Caboclo Pena Branca? Quem é esse especificamente? Caboclo Pena Branca é um filho pra mim. Ah, ó. É um filho muito querido. Uhum. É um pouco forte, é um pouco guerreiro. E muita luz. Ele caminhou muito já nessa existência. Uhum. A existência. Ele caminhou muito. Claro. Todos nós temos que ter humildade. Uhum. Ele tem essa consciência também. Uhum. Claro. Ele não quis mencionar aquela vida e talvez pessoalmente, né, e deixando o senhor vir, talvez o senhor pudesse comentar alguma coisa a respeito da razão pela qual ele não quis falar da vida. Sabendo que é um espírito evoluído, né, já tem o controle emocional, então não se importaria de nada e nada supostamente devia comprometê-lo emocionalmente para falar de um passado desse, ainda mais do seu Pena Branca. É. Mas explica para a gente um pouco assim, como que é isso, o que, que o senhor entende daquela vida, o que ainda é tão sensível para ele, o assunto. Seu Pena Branca, ele... Só um minuto. Fica à vontade, vou. Só um minuto. Filhos, como eu não tenho o que dizer em relação a isso. Claro, claro. É como se o médium não estivesse recebendo nenhuma informação para poder passar. Sim. Nesse assunto, nesse sentido. Sim. E ele também não quer colocar nenhuma palavra que vocês não estão passando. É isso. Pronto, entendi. É isso. Claro que sim. Então fale pra mim, qual que é o significado da vida, Pai Benedito? Filha, a vida não tem significado. A vida é, e simplesmente é. Sim. A vida é uma criança brincando na praia. Ela simplesmente brinca. Ela simplesmente brinca, construindo seu castelo de areia. Uhum. Catando suas conchas. Uhum. É isso. Claro. A vida. Sim. Entendi. A vida é por si só. É difícil entender isso, filho. É difícil entender isso, porque nossa mente quer resposta. A mente. E só a mente quer entender o porquê. Mas não há o que compreender. Não há o que compreender. É viver. É viver. É viver. É isso que é a vida. Claro. Qual que é o propósito da encarnação de um espírito? É evolução, por assim dizer. É assim que os filhos dizem. O espírito Está aqui nessa terra e tantas outras para crescer, para evoluir, para encontrar consigo mesmo. Esse é o objetivo da encarnação. Certo. É esse crescimento. Crescimento. É esse crescimento. É o crescimento para dentro, né, filho? É. É para dentro. Claro. Porque tudo, tudo está dentro. Tudo está dentro. Nós já somos, né? O filho aí sentado já é, esse filho aqui também já é, esse meu menino aqui já é, né? Só precisa tomar consciência disso, só precisa tomar consciência disso. Deus está em tudo, Deus está em tudo. Graças a Deus. Eu vejo que o senhor é um espírito que conhece o Ramati, certo? Sim, meu menino. Na sua forma de ver, qual foi o maior ensinamento de Ramatiz? Pai Benedito. Ramatiz é um espírito comprometido, né, com o universalismo. Ele traz, né, todo o conhecimento, que outrora fora hermético, esotérico, fechado. Né, o conhecimento da antiguidade, né, de outras terras, né, para hoje, fazendo esse universalismo. Então, Ramatiz, ele, essa é a contribuição dele, né, é a fraternidade da cruz e do triângulo, né, que traz o Oriente e o Ocidente. E é assim que deve ser, filho, é assim que deve ser. Ciência e religião, Ocidente e Oriente, tudo em um só. Né? É assim que deve ser. É assim que será. Mas a gente ainda tem que caminhar muito para isso. Há muitas divisões ainda, né, de religiões, muita guerra por conta disso. Né? Mas ainda é um caminho que caminharemos. Claro que sim. O que o ser humano deve buscar na espiritualidade? Tá com a verdade. O ser humano deve buscar a verdade sempre. Uhum. Né? E a espiritualidade traz isso. Né? Antes de tudo, traz o conforto. Traz o conforto para as dores que ainda há. Né? O sofrimento nessa terra é uma verdade. Ainda é uma verdade, mas é a verdade do filho. É a verdade do filho. Né? Então, a religiosidade, a espiritualidade traz, antes de tudo, esse conforto. Né? Uhum. Para, após esse conforto, uhum, né, o filho possa caminhar pela luz, pelo amor. Né? Antes do amor é a dor, não é assim que os filhos dizem aqui? Essa ainda é uma verdade, né? Sim. Nós só caminhamos pela dor. Pela dor. Pela dor. Qual que é o maior inimigo da Umbanda? Da Umbanda? E os umbandistas. Só eles mesmo. Eita. É só eles mesmo. Só eles mesmo. Claro. As pessoas na vida precisam de religião? As pessoas precisam de religiosidade. Não religião como nós entendemos. Nós entendemos religião como crença, algo que limita, algo que exclui, algo que difere um filho do outro, algo que gera guerra. Religião assim não, filho. Religião assim não. Nós precisamos ter Deus, sentir Deus. Né? Essa é a verdadeira religião. Essa é a oração. É sentir Deus. E ter Deus em tudo. Ter Deus em tudo. É. Claro. Nosso Jesus, meu Pai Oxalá, nos trouxe a sua verdade de amar o próximo como a si mesmo. E é isso, filho, nada mais, nada além. Não precisa de nada de a mais, nada mais profundo do que isso. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro conhecimento, que há muito conhecimento nessa terra. Há conhecimento para todos os filhos. Os mais sabidos. Outros nem tanto. Mas não precisa nada além disso, do que amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Salve, acabou o Pena Branca. Salve, Pena Branca. Satisfação. Satisfação, eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Como é que foi essa troca, seu Pena Branca? Por que ela aconteceu? Filho, aconteceu. Por quê? Precisou. Claro. Sim. Desculpa, seu. Não, imagina, não precisa pedir desculpa de nada, tá tudo certo. Você precisou. Sim, claro que sim. Mas por conta do menino. É. Mas por conta do menino, eu tenho uma ligação muito próxima com ele. Com ele? De outras vidas. Ah, aquela hora começou a. Sim. A entrar, e aí o senhor teve que dar uma bloqueada, dar uma passagem. Mas por conta do menino. Claro. Eu tenho uma ligação muito forte com ele de outras vidas, e eu não posso falar mais nada. Ah, entendi. E aí? E ele sabe disso. Aí, então. Ele sabe disso. Claro. E é muita responsabilidade quando incorpora, sobretudo porque o pensamento do senhor passa para ele e tem coisas que ele não é para saber. Sim. Claro. Tem coisas que ele não pode então, saber. É responsabilidade. É responsabilidade. Muita responsabilidade. Sim, muita sim. Responsabilidade. Claro. Seu Caboclo, os índios normalmente interagiam com. Deixa eu perguntar antes, o senhor já foi índio? Sim. Pronto. Os índios interagiam com a natureza muito diferente do que o ser humano, né? Até hoje interagem porque eles não entendiam a natureza. O que que tem tanto a natureza que a gente não entende? É a vida. A natureza. A mãe. A mãe terra. Todos os filhos vieram do seu ventre. Uhum. Esse planeta é vivo, filho. Esse planeta é vivo. Vivo. Vivo? Vivo. Sim. Esse planeta é vivo. Uhum. Ele sente e responde a todos os seus filhos. A todos os seus filhos. Essas catástrofes que os filhos veem na televisão. É assim, né? Uhum. Televisão. Sim. É consequência disso. É. É consequência disso. Da falta de cuidado que os filhos têm com a terra, com os animais. É tudo consequência disso. A terra responde aos filhos. Então a gente tem que cuidar, preservar a terra, a natureza, a vida. Claro. Quando os civis têm que preservar a vida, o que se deve compreender disso? Filho, a vida está em tudo. A vida está em tudo. E tudo deve ser tratado como vida. Tudo, tudo, tudo, tudo. É. Do que o filho pode imaginar, é, aqui, esse piso, esse chão, é, há de se ter um respeito ao pisar cada passo que o filho der, pois ele que sustenta, ele que permite o seu caminhar. Então esse respeito que se deve ter por tudo, todos os seres, por tudo. Claro. O senhor precisou estudar para virar uma entidade de Umbanda? É, filho, muito. Muito. precisa estudar muito. A Umbanda exige isso da gente, né? A Umbanda exige estudo dos filhos, né? Desse menino aqui, ele tem que estudar para estar aqui. Tem que estudar muito. E nós também, claro. Sim. Ah. O que é o espírito? O espírito. O espírito é Deus, é a verdade, é tudo. O espírito está em tudo, está em todos. De todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, o espírito se encontra. Esse é o espírito. É a nossa verdade, é a nossa realidade única. Una com todo. Como a gente faz para se comunicar com o espírito? Com o espírito, em que sentido, filho? De eu entender e ouvir o que ele quer me dizer. Ah! Filho sabe que todos são médios, né? Não é assim que se diz. E todos são. Claro. Com a faculdade mais desenvolvida, né? Esse menino incorpora, né? Há filhos que não incorporam, mas todos são médios, todos são influenciados pelo Espírito em seus pensamentos, né? Como Kardec trouxe na doutrina espírita, os filhos acreditam que estão pensando por si só, quando muitas vezes são influenciados. Os espíritos sempre estão pelos filhos, né? A todo momento. Então, para os filhos entrarem em contato com os espíritos, basta querer. Os filhos assim o fazem quando fazem uma oração, quando fazem uma prece, né? Sempre em um momento de dificuldade, sempre em um momento de aflição, de angústia, os espíritos, os bons espíritos estão pelos filhos. Basta ouvir, filho. Basta ouvir. Às vezes, é preciso só fazer silêncio para ouvir. Só silêncio. O que pode ser encontrado no silêncio? Tudo. Tudo pode ser encontrado no silêncio. Silêncio. É a verdade, é uma. Se os filhos voltassem para si, teriam essa verdade. Um silêncio. Mas é difícil, né, filho? Silenciar. É difícil, né? A mente não para. Não para. E os filhos também não querem parar. Né? Os filhos não querem parar. Os filhos sempre procurando algo para não parar, o fazer constante. Entende? Sim. É meditação, filho. É meditação. É o caminho do silêncio. O filho voltar para si, para dentro. Terá tudo. Estava pensando, seu Pena Branca, em aproveitar, passar ao senhor aqui mais algumas questões. E aí a gente, se for possível, já tivemos o Pai Benedito como convidado nesse diálogo. Quem sabe a gente não pode também já ter como convidado o senhor Trancar. Quem sabe? É uma boa ideia? Ou prefere a gente finalizar com o senhor, depois faz um só com o senhor Trancar? Sim, prefiro. Melhor, né? Melhor. Como ficar assim? Tá certo. Mas passe, o senhor consegue pegar uma mensagem dele agora? Só para a gente estudar como que se dá essa comunicação. Um espírito incorporado, outro espírito passar uma mensagem para o senhor e o senhor passar para a gente. Sim. Pegue uma mensagem com ele, por favor, para a nossa humanidade. Graças a Deus. Pelo meio do momento. Claro. Eish. essa aqui eu tô. Deixa eu... A mensagem que eu tenho pra deixar pra você. Eu tô falando pelo Pena Branca. Ele tá aqui também. Não se preocupa não, filho. Pode ficar, pode. Tá todo mundo aqui. Tá certo. Tá todo mundo aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô falando por ele. Que eu tenho que deixar pros filhos. É que é o caminho só se faz caminhando. Que os filhos tenham paciência. Que tudo passa. E sua hora vai chegar. Em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Todo. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Sr. Franca Rua. Ei, acabou com o Pena Branca. Salve, Sr. Pena Branca. Bem-vindo novamente. Como é que se deu essa comunicação? Ele incorporou no senhor? Sim. É. Mental. Ah, é? Mental. Pronto. Mental. Comunicação mental, filho. Claro. Nossa. Mental, no entanto, parecia que o homem tá bem, né, irmão? Mas ele tá. Tá. Tá todo mundo aqui. Graças a Deus. Sim, sim. Então, seu Pena Branca, o que o senhor acha que o ser humano devia mais valorizar na encarnação? Na encarnação? A encarnação por si só é uma oportunidade do filho crescer. É uma oportunidade do filho crescer, a encarnação. Sim. Então os filhos devem aproveitar cada momento. Tudo é aprendizado, filho. Tudo é aprendizado. Qualquer coisa que seja é aprendizado. As pessoas que estão com o filho são os seus mestres. Né? Todas as suas relações, eles estão para ensinar o filho a nesse caminhar. É isso, filho. É isso. A gente, na Terra, se esquece de quem foi. Por quê? Sim. Tem que ser assim, filho. Tem que ser assim. Porque há muita dor. Há muita dor no passado, os filhos. Os filhos aprontaram muito, né? Assim que se diz aqui. E não seria bom que o filho lembrasse. Não seria bom, não. Você sabe que não seria, né? Não seria bom. Alguns poucos têm esse conhecimento. Alguns poucos conseguem ter esse conhecimento. Mas, de modo geral, não seria bom. Não seria bom. O senhor trabalha na cura das pessoas? Sim. Como? Nós trabalhamos na cura. Aqui, filho. Aqui agora com você. Esse é o trabalho de cura. É. Graças a Deus. Graças. Levando essa mensagem para o filho, esse trabalho que o filho faz. Essa é a cura. A cura maior vem de dentro. A cura maior vem de dentro. É. Ninguém pode caminhar pelos filhos. Uhum. Ninguém pode caminhar pelos filhos. Os filhos só caminham se quiserem. E é isso, filho. Eu espero que esse trabalho, e assim será com certeza, possa ser a cura para muitos filhos. E será. E é. Graças a Deus. O senhor percebe que na Terra tem gente que finge incorporação? Sim. Por quê? Animismo. É. É o animismo. Tá querendo dizer, é o ego, né? É o ego, filho. É o ego, é o querer ser. Todos os filhos querem ser o que não são. Nem todos, claro. O filho entendeu o que eu quis dizer, né? Mas há um querer ser muito grande ainda por parte dos filhos. Há esse querer ser. Uhum. E há esse querer, sim, através da mediunidade, né? Há uma vaidade, há um ego em relação a isso, a ser médio. E que nem deveria ser, filho. Porque ser médico aqui nessa terra, como os filhos dizem, está muito mais para expiação, né? Está muito mais para expiação, para trabalho, né? Do que para qualquer outra coisa. A mediunidade para os filhos é uma oportunidade. O filho crescer, né? O filho desenvolver, do filho evoluir no caminho. Claro que sim. Quando se fala evoluir no caminho, até onde a ajuda dos nossos irmãos e da família é imprescindível? Filho, é o espelho, filho. Claro. É o espelho que reflete a você. Você se vê no outro. Você só se vê no outro. Essa é a importância deles. E na família, como o filho sabe, como Kardec trouxe, é onde estão, né, nossas maiores desavenças, nossos maiores mestres, né, nossos piores egos. Nossa. Claro. Meu Deus. É, filho. E o senhor, quando se fala em estudo, e a pessoa acredita que o espírito deveria ser capaz de passar tudo que ele é pela incorporação, qual a importância real do estudo na Umbanda? O espírito não pode passar tudo que ele poderia, tudo que seria capaz, filho. Uhum. Porque a influência do médium. A influência do médium. Eu não estou só aqui sozinho. Meu menino está aqui comigo também. É. Então, ele precisa estudar. Os filhos precisam estudar. Os filhos que trabalham, os filhos que estão na Umbanda, os filhos que estão na espiritualidade, precisam estudar, sim, para desenvolver a mediunidade melhor, para ser o melhor meio para nós de cá. Filho, entende isso? Sim. Sim. É por isso a importância do estudo. Claro. Como que vocês escolhem os médiuns? Por afinidade. Uhum. É por afinidade. Os médiuns são escolhidos por afinidade. O senhor trabalha em alguma outra religião, além da Umbanda, com outra roupagem? Trabalho. Trabalho. Trabalho espiritismo. Ah, é? Olha. Mas não me pergunte mais, filho. Não pergunto mais? Pronto, só por aí tá bom, né? O que faz um espírito se afastar do médium? O próprio médium, filho. Uhum. O próprio médium. O próprio médium. A gente não pode caminhar por eles. A gente só tá com eles se eles quiserem que a gente esteja. Se quiserem que a gente esteja. Sim. Em que sentido isso? Como que alguém pode não querer que um espírito de luz esteja ali do lado? É, filha. Pois é. Deveria ser assim mesmo, né? Mas na verdade não. Os filhos. Nós estamos pelos filhos sempre. É. Mas os filhos, muitos dos filhos não nos escutam. É. E a gente não pode fazer mais pelos filhos se eles não permitirem que assim seja feito. Os filhos têm que estar propício. Os filhos têm que filho é o horário de vigiar, filho. É o horário de vigiar. É essa atitude que os filhos devem ter, uhum, para que a gente, para que eles possam nos ouvir, filho. Só se fala para quem quer ouvir, filho. É. Só se fala para quem quer ouvir, filho. Claro que sim. Quando uma pessoa, quando se diz uma pessoa não quer ouvir, o que se deve entender com isso? Deve entender que no caminhar dela, ela ainda não encontrou algo além de si mesmo. Os filhos aqui nessa terra estão pelo ego, filho. Eita. E o filho sabe o que é o ego, né? O ego é si mesmo. Somente a si, não há outro. Se não há outro, filho, o filho de cá não vai ouvir nós de cá. Quando Mateus, no capítulo 5, versículo 5, diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Como que o senhor interpretaria isso? Bem-aventurados que são brandos, porque eles possuíram a terra. Isso. É, filho. À medida que os filhos vão caminhando, os filhos vão, por assim dizer, adoçando no seu coração. Os filhos passam a se preocupar pelos outros filhos. É. Isso é a mansitude. É. Isso é o amor. O amor nos faz ser grande. O amor nos faz ser grande. Nossa. O amor nos faz ser grande, é isso? Brandos. Brandos. Grande não, filho. Na verdade, grande todos os filhos são. É? É. Só não sabem. Ou na verdade acham ser, e muitos aqui, essa terra acham, são grandes. E acreditam ser grandes. Mas esses não são os grandes filhos. Como o próprio Jesus disse. Uhum. O reino do céu será para os homens e almas pobres, né? É. Entender isso é importante, filho. É a brandeza. É a brandeza. O senhor acredita que o egoísmo retarda o progresso moral da terra e que ele é uma chaga da humanidade? O egoísmo? Sim, o egoísmo, na verdade, é a origem de todos os males. É a origem de todos os males. É o egoísmo. Origem de todos os males. Sim. Claro. Dos filhos. Sim, senhor. Se o senhor pudesse dizer três condutas que, se a pessoa praticar a vida inteira, com certeza ela vai para um lugar bom depois que desencarnar. Quais seriam? Filho. Não há essa certeza, filho. Ah. Não existe nada bom, nada ruim, filho. Não existe nada bom, nada ruim. A própria religião pode ser ruim. Filho, entende isso? Sim. A própria religião é usada. É usada como arma, né? De guerra, filho. O filho sabe disso, o filho vê isso. Eu não posso dizer ao filho o que há de bom e o que há de ruim. A verdade, filho. Não importa muito o que o filho faça, desde que o filho faça a sua verdade. Essa é a religião do filho. É a verdade. Até porque, filho, tudo vai ser consequência dos filhos. Entende? Você entende, filho? Sim. Que não tem como caminhar diferente. Que só se caminha caminhando. É, realmente. Só se caminha caminhando. Sim. E nesse caminhar o filho vai aprendendo. Consigo mesmo. Consigo mesmo. Vou falar de novo. Qual que é o valor de aprender consigo próprio? Qual que é o valor de aprender consigo próprio? Filho, eu sei que isso não é muito que os filhos gostam de ouvir. Os filhos gostam de ouvir as palavras de consolo. E as palavras de cuidado. E sim, filho, é importante sim. Mas entende que a maturidade nesse caminhar só vai vir de si mesmo, filho. Só vai vir de si mesmo. A gente aqui orienta o filho, mostra os caminhos. Isso a gente faz. Isso a gente pode fazer. Mas o filho tem que querer, o filho tem que caminhar. Claro. Então, quando um encarnado não ouve, como o senhor se sente? Todo o trabalho que o senhor realiza para guiar ele, mas ele não ouve. É, ele não ouve. E aí, como é que o senhor se sente? Filho, eu não sinto. Eu não sinto, eu não posso sentir. Pronto. Eu não posso dizer ao filho que eu fico triste. Nem que fica alegre. Eu não sinto. Porque é o caminho, filho. É o caminho. Esse filho aqui teve que caminhar para estar aqui. Teve que caminhar para estar aqui. E foi tudo no momento que devia de ser. É. Foi tudo no momento que devia de ser. Assim como eu também, filho. Assim como eu também. Uhum. Todos nós. Todo mundo teve que caminhar para chegar onde chegou. Sim. E isso deve sempre ser levado em consideração. Sim. Claro. Para a pessoa ter sempre autoestima. Sim. E dizer ali, eu também não sou qualquer coisa, né? Não, sou não. Uma coisa muito boa. Sim. Pronto. Tudo é Deus. Tudo é bom. Todos os filhos são bons. Os filhos só não sabem ainda. É. Como é que faz para saber que Deus está em nós? Primeiro, é querer. Querer. É querer. Claro. E caminhar. E caminhar. O filho entende que isso é... É difícil até de se dizer, filho. É difícil até de se dizer. Como eu posso dizer para o filho me entender? Uhum. É... Todos os filhos sabem. Todos os filhos aqui sabem dessa verdade. Todos os filhos sabem dessa verdade. Só que... Só que... Os filhos ainda insistem em Então não é mentira. É isso. Claro, claro que sim. O senhor Pena Branca, quem é o seu superior direto? É Deus. Claro. O que, que o senhor aprendeu com o seu superior direto? Deus é quem nos ensina, né? Uhum. Deus é quem nos ensina. Somente Deus. A força dos filhos é Deus que dá. A força dos filhos é Deus quem dá. Sim. Como a gente faz? Hã? Como? Claro, né, tipo... E essa força está nos próprios filhos. É. Claro que sim. Essa força está nos próprios filhos. Sim. Como a gente faz para ter disposição de cultivar bons hábitos diariamente? Os filhos têm que querer. Os filhos têm. Os filhos têm o caminho. Aqui. Aqui agora. Esse é um caminho. É um caminho. O trabalho que o filho faz é um caminho que traz esses bons hábitos que os filhos devem ter. Todas essas mensagens, todas essas entrevistas que os filhos têm feito. Traz. O diálogo, né? Sim, sim. O diálogo traz. Todo esse caminho para os filhos caminhar. E os filhos têm que decidir por seguir. E vigiar e orar no caminho. O tempo todo, filho. O tempo todo. A todo tempo os filhos são tentados. A todo tempo. Nós somos tentados. Enquanto encarnados. Nós somos tentados. O que significa e representa ser tentado? Ser tentado? Filho, a maior tentação, por assim dizer, o maior inimigo do homem é o próprio homem. Então, aqui nessa terra, a matéria, os prazeres, tudo isso sustenta os filhos. Eu não estou dizendo que os filhos não têm que viver a matéria. Claro que sim. Os filhos estão aqui para viver a matéria. Sim, como espírito. É? Os filhos estão aqui para se encontrar um meio entre o espírito e a matéria. É isso. É? Mas os filhos, os filhos tendem, mas ou só pela matéria, e se perdem nos excessos, filho, e se perdem nos excessos de tudo. Os filhos se perdem nos excessos da sexualidade, de todos os prazeres dessa terra. Eu não sou contra a sexualidade, filho. Não me entenda mal. Mas os filhos se perdem. Os filhos se perdem nessas festas, filho. Os filhos se perdem na bebida. Os filhos se perdem nas drogas. Os filhos se perdem até na gula, filho. Até na gula os filhos se perdem. Ah. Sr. Caboclo? Sim. Vou pedir ao senhor, antes da sua mensagem final, de comentar para a gente o capítulo 7, do versículo 13 e 14 de Mateus, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Bonito isso. É bonito, hein? Pois é, filho. Uhum. Essa é uma verdade. Caminhar exige, filho. Exige. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Não é, filho. É mais fácil não caminhar. É muito mais fácil não caminhar. É muito mais fácil esquecer do caminho. É muito mais fácil. Os filhos fazem isso sempre. Ou melhor, fazem isso muito. Então, a porta é estreita, filho. A porta é estreita. Porque são poucos aqui nessa terra ainda que se decidem por esse caminhar. Ainda são poucos que se decidem pelo caminhar. Filho, a verdadeira felicidade... A verdadeira felicidade no começo é amarga, filho. Isso tá no... É como o filho diz aqui. A Bhagavad Gita. Pronto. É. A verdadeira felicidade é amarga, filho. Amarga como fel. Mas se torna doce, filho. Se os filhos compreenderem isso, os filhos terão tudo. Os filhos terão o caminho para caminhar. Entendi. Tá certo, então. Qual seria a sua mensagem final? Acabou. Graças a Deus. Eia! Eia! Ok, caboclo. Salve, caboclo. Eia! Eia! Eia! Filho, eu tenho que agradecer a oportunidade. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Graças a Deus. Que o filho siga com esse trabalho. E o filho vai seguir. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, o que você dito, filho, só agradecer. Só agradecer. Que assim seja, seu caboclo. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Fica. Sou eu. Ficou emocionado? Sou. Você tá muito emocionado. Tô. Muito. Por quê? Acabou porque você ama muito, né? Acabou com meu irmão. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com você. Eu agradeço. Graças a Deus. Muito obrigado. O senhor trabalha na cura das pessoas? Sim. Como? Nós trabalhamos na cura. Aqui, filho. Aqui agora com você. Esse é o trabalho de cura. Graças a Deus. Graças. Levando essa mensagem para o filho. Esse trabalho que o filho faz. Essa é a cura. A cura maior vem de dentro. A cura maior vem de dentro. Ninguém pode caminhar pelos filhos. Ninguém pode caminhar pelos filhos. Os filhos só caminham se quiserem. E é isso, filho.